Fechei os 77. Lembrava-me vagamente de ter discutido a lei do selo com ele e com o seu amigo Stanhope. Sim, impostos. E, pensei eu, cavalos. Mas certamente isso não podia ter sido suficiente para inflamar as suas falsas interpretações. Os teus olhos são como as fontes de Azebon, disse ele com voz baixa e amarga. Lembra-se da noite em que eu lhe disse isto? O cântico de Salomão é para si meramente conversa civilizada? Deus do céu! Eu estava, apesar de tudo, a começar a sentir-me ligeiramente culpada. Nós realmente tivéramos uma conversa nessa vertente, na festa de Jocasta, há 2 ou 3 anos. E ele lembrava-se? O cântico de Salomão era razoavelmente inebriante. Talvez a simples referência. Então abanei-me mentalmente e endireitei-me, enchendo o peito de ar. Disparate, declarei. O senhor estava a troçar de mim? E eu respondi simplesmente da mesma forma. Agora preciso de... A senhora veio aqui para dentro comigo, sozinha? Ele deu outro passo na minha direção, com um olhar determinado. Estava outra vez a insistir, o peralvilho idiota. Senhor Wiley, disse eu firmemente, deslizando para o lado. Lamento muito se o senhor de alguma forma compreendeu mal a situação. Mas sou muito bem casada e feliz. E não tenho absolutamente nenhum interesse romântico na sua pessoa. E agora, se me dá licença, agachei-me para passar por ele e saí apressadamente do estábulo, tão rapidamente quanto os meus sapatos permitiam. Mas ele não fez nenhum esforço para ir atrás de mim. E eu cheguei cá fora, sem ser molestada, com o coração a bater desenfreado. Havia pessoas perto do cercado. Virei-me na direção contrária, dando a volta ao estábulo antes que alguém pudesse ver-me. Uma vez fora da vista, compus-me rapidamente, certificando-me de que não parecia muito desalinhada. Não sabia se alguém me vira a entrar no estábulo com Wiley. Só podia esperar que ninguém se tivesse apercebido da minha saída apressada. Apenas uma madeixa de cabelo se soltara durante os recentes contratempos. Prendia cuidadosamente para cima e sacudia alguns pedacinhos de palha das minhas saias. Felizmente ele não me tinha rasgado a roupa. Ajeitei o lenço fora do lugar e lá estava eu, decente, outra vez. Estás a sentir-te bem, Sassenach? Saltei como um salmão espetado por um arpão. E o meu coração também. Girei nos calcanhares, a adrenalina a correr-me pelo peito como uma descarga elétrica. E deparei-me com Jamie ao meu lado, a franzir ligeiramente a testa enquanto me inspecionava. O que é que andaste a fazer, Sassenach? O meu coração ainda estava entalado na garganta a sufocar-me. Mas obriguei-me a dizer umas quantas palavras que eu esperava lhe soassem despreocupadas e indiferentes. Nada, quero dizer, observava os cavalos. Quero dizer, a égua. Ela teve uma cria. Sim, eu sei, disse ele olhando-me estranhamente. E encontraste o Ninian? O que é que ele te disse? Tateei atrás da minha cabeça, ajeitando o cabelo e aproveitando a oportunidade para me desviar um bocadinho, evitando assim o olhar dele. Ele disse que é verdade, embora eu não tivesse qualquer dúvida. Há mais de 1000 homens acampados perto de Salisbury e mais a unir-se a eles todos os dias, segundo ele diz. O velho patife está satisfeito com isto. Franziu a testa, tamborilando os 2 dedos rígidos da mão direita ao de leve na perna, e eu percebi que ele estava um pouco preocupado. Não sem razão. Deixando de lado a própria ameaça de conflito, estávamos na primavera. Só o facto de River Run ficar no sopé das montanhas é que nos permitira vir ao casamento de Jocasta. Aqui embaixo, os bosques estavam em plena florescência e os crocos despontavam da terra como dentes de dragão roxos e cor de laranja. Mas as montanhas ainda estavam cobertas de neve. Os ramos das árvores ainda exibiam brotos entumecidos. Em cerca de 2 semanas, esses brotos rebentavam. E seria a altura para o plantio da primavera em Fraser's Ridge. É verdade que Jamie tinha providenciado para tal emergência ao contratar o velho Arch Bug. Mas Arch pouco podia fazer sozinho. E quanto aos colonos e colonos, se a milícia fosse convocada outra vez, as mulheres teriam que tratar do plantio sozinhas. Então, os homens neste acampamento são homens que deixaram as suas terras? Salisbury também ficava no sopé das montanhas. Era impensável os agricultores abandonarem as suas terras nesta época do ano para protestar contra o governo, por mais contrariados que estivessem. Deixaram ou perderam-nas, disse ele de supetão. A ruga na sua testa aprofundou-se à medida que olhava para mim. Já falaste com a minha tia? Não, disse sentindo-me culpada. Ainda não. Eu já estava a ir. Disseste que havia outro problema? O que mais é que aconteceu? Ele fez um som como o assobio de uma chaleira em ebulição, o que nele significava uma rara impaciência. Santo Deus, quase me esqueci dela. Uma das criadas foi envenenada, acho eu. O quê? Quem? Como? As minhas mãos caíram do cabelo enquanto eu o fitava. Porquê é que não me contaste? Estou a contar-te, não estou? Não te preocupes. Ela não corre perigo. Só está bêbada como um cacho. Contorceu os ombros com irritação. O único problema é que talvez não fosse a ela que pretendiam envenenar. Pedi à Brianna para investigar com o Roger Mack e eles ainda não voltaram a dizer que alguém tinha morrido. Portanto, talvez não. Talvez não? Esfreguei a cana do meu nariz, distraída das preocupações existentes por este novo desenvolvimento. É verdade que o álcool é venenoso, apesar de ninguém parecer dar conta disso. Mas há uma diferença entre estar bêbado e ser deliberadamente envenenado. O que tu queres dizer? Sassenach, interrompeu-me. O que foi? O que é que em nome de Deus andaste a fazer? Explodiu ele. Fitei-o, perplexa. O rosto dele começou a ficar cada vez mais vermelho à medida que conversávamos. E embora eu pensasse ser apenas de frustração e preocupação com Ninian e os reguladores, compreendi, captando um perigoso lampejo azul nos seus olhos, que havia algo mais pessoal na sua atitude. Inclinei a cabeça para o lado, lançando-lhe um olhar cauteloso. O que é que queres dizer com isso? Os seus lábios comprimiram-se com força e ele não respondeu. Em vez disso, estendeu o dedo indicador e tocou muito delicadamente no canto da minha boca. Então virou o dedo para mim e mostrou-me um pequeno objeto escuro agarrado à ponta do dedo. O sinal falso, preto, em forma de estrela, de Philip Wiley. Ah! Senti um distinto zumbido nos meus ouvidos. Isso, senti a cabeça leve e pequenos pontos, todos em forma de estrelinhas pretas, dançaram diante dos meus olhos. Sim, isso, vociferou ele asperamente. Credo, mulher, estou aqui atormentado com as tolices do Duncan e as diabruras do Ninian. Porque é que não me disseste que andaste à luta com o Barlow? Eu não descreveria aquilo como uma luta, disse eu esforçando-me por recuperar alguma compostura. Além do mais, o Major MacDonald já colocou um ponto final, uma vez que não te encontravas em lugar algum. E se queres saber mais, o Major quer... Eu sei o que ele quer. Fez desaparecer o Major com um brusco gesto da mão. Sim, Estou até ao pescoço com majores e reguladores e criadas bêbadas. E tu, lá no estábulo, nas carícias com aquele peralvilho. Eu não estava nas carícias, e tu sabes isso muito bem. O imbecil tentou meter-se comigo, só isso. Meter-se? Fazer amor contigo, queres tu dizer? Sim, estou a ver. Não foi nada disso. Ai, não? Então pediste-lhe para te deixar experimentar a estrelinha dele, para dar sorte? Abanou o dedo com um adorno preto debaixo do meu nariz. E eu afastei-o com uma palmada, recordando-me demasiado tarde que fazer amor significava apenas envolver-me-nos num namorisco amoroso e não fornicação. O que eu quero dizer, disse eu entre dentes, é que ele me beijou. Provavelmente na brincadeira. Tenho idade para ser mãe dele, por amor de Deus. Mas avó dele, disse Jamie cruelmente. Beijou-te, além do mais. Por que diabos o encorajaste, Sassenach? O queixo caiu-me de indignação. Insultada tanto por me tratar como avó de Philip Wiley, como pela acusação de o ter encorajado. Encorajado? Seu maldito parvalhão! Sabes perfeitamente que não o encorajei. A tua própria filha viu-te entrar no estábulo com ele. Não tens vergonha? Com tanta coisa para resolver aqui, ainda sou forçado a pedir satisfações ao homem? Senti uma certa náusea com a ideia de Brianna ter visto. E uma ainda mais forte perante a ideia de ver Jamie desafiar Wiley para um duelo. Ele não estava a usar a espada, mas trouxera. Decididamente, afastei os dois pensamentos. A minha filha não é nem tola, nem uma coscovilheira com a mente suja, disse eu com imensa dignidade. Ela não pensaria nada de mal por eu ir ver um cavalo. E por que razão deveria fazê-lo? Por que razão deveria, aliás, alguém fazê-lo? Ele bufou através dos lábios contraídos e olhou para mim furioso. Porquê, de facto? Talvez porque todos te tenham visto namoriscar com ele no relvado? Porque viram-no seguir-te por toda a parte como um cão atrás de uma cadela consigo? Ele deve ter visto a minha expressão alterar-se perigosamente perante estas suas palavras, pois tossiu rapidamente e apressou-se a continuar. Mais do que uma pessoa comentou isso comigo. Julgas que eu gosto de ser motivo de chacota, Sassenach? Tu... A fúria que senti engasgou-me. Eu queria esbofeteá-lo. Mas via cabeças interessadas voltando-se para nós. Cadela com cio? Como ousas dizer tal coisa de mim, seu maldito filho da mãe? Ele teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado diante disto, apesar de ainda se sentir furioso. Sim, bem, eu não deveria ter falado assim. Não quis, mas tu foste com ele, Sassenach. Como se eu não tivesse mais nada com que me preocupar, a minha própria mulher. E se tivesses ido falar com a minha tia, como te pedi, nada disto teria acontecido. Vê só o que tu fizeste. Eu mudara de ideias quanto à conveniência de um duelo. Queria que Jamie e Philip Wiley se matassem, rapidamente, publicamente e com o máximo de derramamento de sangue possível. E também não me importava com quem estivesse a olhar. Fiz um esforço muito sério de castrá-lo com as minhas próprias mãos. E ele agarrou-me pelos pulsos, erguendo-os bruscamente. Santo Deus, as pessoas estão a olhar-se a cenar. Quero lá saber, sibilei, lutando para me libertar. Larga-me e podes crer que lhes vou dar algo para ver. Não tirei os olhos do rosto dele, mas tinha consciência de muitos outros rostos da multidão no relevado a virar-se para nós, e ele também. As suas sobrancelhas contraíram-se por uns segundos. Depois o rosto estabilizou com uma decisão repentina. Então, está bem, disse ele, que olhem. Agarrou-me, abraçando-me com força junto a si, e beijou-me, impossibilitada de me soltar, parei de lutar, e em vez disso fiquei rígida e furiosa. À distância eu ouvia risos e gritos roucos de incentivo. Ninian Hamilton gritou algo em gaélico, que fiquei agradada por não perceber. Finalmente ele desprendeu os lábios dos meus, ainda a agarrar-me com força junto a si, e muito devagar inclinou a cabeça, a face fria e firme junto à minha. O seu corpo era também firme e nada frio. O seu calor infiltrava-se através de pelo menos 6 camadas de tecido até alcançar a minha pele, camisa, colete, casaco, vestido, combinação e espartilho. Se era raiva, excitação ou ambos, ele estava completamente aceso e a queimar como uma fornalha. Desculpa-me, disse ele serenamente, com a respiração quente e a fazer-me cócegas no ouvido. Não pretendia insultar-te, de verdade. Devo matá-lo e depois suicidar-me? Relaxei, muito ligeiramente. A minha anca estava solidamente atracada à dele. E com apenas 5 camadas de tecido entre nós, o efeito era reconfortante. Ainda não, disse eu. Sentia-me tonta com a descarga de adrenalina e respirei fundo para me acalmar. Em seguida afastei-me um pouco, horrorizada com o forte mau cheiro das suas roupas. Se não tivesse ficado tão perturbada, teria notado imediatamente que ele era a fonte do fedor que eu andara a sentir. O que é que andaste a fazer? Cheirei a frente do seu casaco franzindo o senho. Estás a cheirar horrivelmente mal, como esterco, disse ele, parecendo resignado. Sim, eu sei. Os seus braços relaxaram. Sim, esterco, disse eu, cheirando outra vez. E ponche de rum? Mas ele não bebera ponche de rum. Não senti nada além de brandy quando ele me beijou. E algo terrível como suor seco e nabos cozidos, disse ele, parecendo ainda mais resignado. Sim, a criada de quem eu te falava, Sassenach, Betty, é o nome dela. Enfiou a minha mão no braço dele e com uma profunda reverência para os assistentes em reconhecimento, que aplaudiram todos eles, malditos fossem, virou-se para me conduzir na direção da casa. Seria bom se tu conseguisses saber alguma coisa que fizesse sentido da escrava, disse ele, olhando de esguelha para o sol que pairava no meio do céu, por cima dos topos dos salgueiros ao longo do rio. Mas está a ficar tarde. Acho melhor subires e falares com a minha tia primeiro. Se houver casamento às 4 horas. Respirei fundo, tentando restabelecer-me. Uma boa quantidade de emoções inesperadas ainda se agitava dentro de mim. Mas havia muito trabalho a ser feito. Então está bem, concordei. Vou ter com a Jocasta e depois darei uma olha dela na Betty. Quanto ao Philip Wiley? Quanto ao Philip Wiley? Interrompeu-me. Não penses mais nele, Sassenach. Uma determinada expressão de determinação interior cresceu nos seus olhos. Tratarei dele mais tarde.